Discoteca. Discoteca. Do meu pai. Aê, começando o episódio 21 do Discoteca do Meu Pai, eu sou a Júlia Padovan e antes de tudo eu vou dar aqui as coordenadas para você poder acompanhar o podcast. Para mandar comentários, beijos e o que mais você quiser, temos o Twitter @discdomeupai. Para ouvir o podcast na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, é só assinar o podcast no iTunes, no TuneIn e qualquer outro aplicativo de podcasts que você tenha no seu smartphone. E se você já segue, já assina o podcast, um beijo pra você, porque você tá de parabéns. Já que estamos aqui, eu quero agradecer o pessoal do Fermata Podcast, que me convidou pra participar do último episódio, e foi muito divertido. A gente falou sobre como a gente faz pra encontrar música atualmente. E também demos várias indicações legais de banda. Eu vou deixar o link do episódio na descrição. E eu só queria falar uma última coisa, mesmo antes da gente ir pro álbum desse episódio. Como o Discoteca completou 20 episódios essa semana, eu preparei uma playlist no Spotify com tudo que já rolou por aqui. E eu vou deixar o link na descrição também. O Discoteca já vem expandindo e fazendo playlists para marcas, e a ideia é fazer bem mais e espalhar playlists por aí. E agora a gente pode começar de verdade. O álbum de hoje é Tidal, da Fiona Apple, lançado em 96. E olha que coisa legal. Esse ano o álbum completa 21 anos e ele tá aqui no podcast 21. Numerólogos ficariam orgulhosos. E a faixa que a gente tá ouvindo agora é Sleep to Dream. Se você curte Kanye West, saiba que essa faixa é uma das que mais tem influência na carreira dele. Como ele mesmo já declarou, ele sente que é como se ela cantasse no topo de uma montanha. E é assim que ele gostaria de fazer rap. Fiona veio aí de uma escola do jazz e tem como principais influências John Lennon, Maya Angelou, Ella Fitzgerald e Billie Holiday. Aliás, nos agradecimentos do álbum, ela citou a Maya Angelou com um agradecimento, dizendo obrigada por tudo que você já escreveu. Quando a Fiona lançou esse álbum, ela tinha apenas 18 anos e por isso que eu acho um álbum incrível, porque ele é extremamente maduro musicalmente para uma pessoa de 18 anos. E tem uma profundidade nas letras que é bem impressionante. Se você gosta de Lorde, saiba que a Fiona Apple foi um importante material de estudo para ela. Once my lover, now my friend. What a cruel thing to pretend. What a cunning way to condescend. Quando o produtor Andrew Slater ouviu algumas faixas da Fiona Apple, ele disse que não podia acreditar que aquela menina de 17 anos, que estava na frente dele, tinha escrito aquelas músicas. Ele conheceu a Fiona Apple por meio de uma demo de 3 faixas que ela tinha feito. E aí ela aproveitou que uma amiga estava trabalhando de babá na casa do Andrew Slater e pediu para ela entregar a demo para ele. A Fiona Apple tem uma história de vida meio complicada. Com 12 anos ela sofreu um estupro e por conta disso ela teve uma infância e adolescência com vários traumas que contribuíram para que ela desenvolvesse uma anorexia nervosa e transtornos obsessivos compulsivos. E no álbum ela expôs esses fantasmas do passado de forma muito verdadeira. Depois de passar por maus bocados, ela teve uma reviravolta na vida dela. porque ela gravou o álbum em 5 meses, que ela não tinha feito sequer uma apresentação ao vivo, ela já estava lá estourando na MTV. E é claro que é muito louco, de repente, uma pessoa que tinha tido uma vida conturbada, que não estava satisfeita com a aparência, de repente começou a ser adorada por todo mundo. Além de ter descoberto muitas pessoas que se sentiam representadas nas letras e também tinham sofrido com os mesmos problemas. Talvez a faixa com a letra mais forte do álbum seja a Sullen Girl, que a gente ouve agora. Like this, I don't know what to do with myself all day and all night. I wander the halls along the walls, and under my breath, I say to myself, I need fuel to take flight. And there's too much going on. O título faz referência a um trecho da autobiografia da Maya Angelou, no qual ela descreve um estupro que sofreu aos 8 anos. E claro, foi alguém em quem a Fiona Apple se inspirou muito. No trecho da autobiografia, a Maya Angelou fala sobre como ela se tornou uma garota silenciosa, com um clima pesado em volta. E nessa faixa, a Fiona Apple fala exatamente sobre isso, sobre esse silêncio e pesar. And it took my pearl and left an empty shell of me. Durante as gravações do álbum, chegou um momento que a gravadora disse pra Fiona que precisava de um hit. E a resposta dela foi: tá bom, vai, eu sei como é que funciona essa porcaria aí. E reza a lenda que ela, em 45 minutos, compôs Criminal, que foi o grande hit e também teve um clipe dirigido pelo Mark Romanek, que ficou bem famoso. Muito porque nessa época ele foi considerado bem polêmico e deixou alguns pais preocupados. E quando perguntaram pra Fiona sobre esse clipe, ela respondeu que se fosse pra ela ser explorada pelo mundo pop, ela preferia fazer isso ela mesma. E eu vou deixar pra vocês o link do clipe na descrição. E é isso aí, eu deixo vocês com Criminal e eu vou nessa. Falou! But I keep living this day like the next will never come.